Por que que eu estou preocupado com isso? Sabe, em que a gente possa mostrar como é que o Brasil é para os milhares de turistas que vêm aqui, ou a gente vai fazer uma Copa do Mundo fracassada pelos nossos problemas internos. Agora tem gente que acha que não, mas não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Acho isso um retrocesso. Na expectativa de um mundo melhor, o que eu vejo pela frente é bem pior do que o pó. No país do futebol, o craque tá na rua, a pedra no cachimbo leva o homem à sepultura. Enquanto isso, os políticos se preocupam com a Copa. Menores estão morrendo na mira de uma pistola. A polícia faz a guerra e promove a violência. Na televisão, a mídia esconde da imprensa. A menina fica grávida, o mundo chama de novinha. O moleque mete o ferro no farol em quadratinha. Só mais um que o sistema quer atrás das grades. No país do futebol, o crime é em combate ao craque. Olha o gol! Olha o gol! Tanto caos, o que essa mídia mostra não é nada real. Tudo bem fantasiado pela presidenta Dilma. Brasil que não existe, só existe agonia. Verdadeiro caos pra quem é trabalhador, que pega o busão e vive o terror. Ainda sofremos com essa inflação, tudo consequência da corrupção. Qual o preço que é pago para poder viver? Se tem gente lutando para sobreviver, como dizia o Pelé, vamos pensar na Copa. Para a gente esquecer que estamos na roça. A falta de hospitais não interessa a FIFA. Lavagem cerebral só quer criar torcida, mascarando esse clima para receber turista. Imagina um prejuízo causado em várias vidas. Vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. Essa é a minha mensagem. Compete, coitado, é nós que tá lado a lado. E nessa batalha eu sou mais um soldado. O grito ecoa por aqueles que ainda insistem em lutar pela paz no mundo. O grito ecoa pelos barracos, pelas ruas e no maldito submundo. Quem tem boca fala o que quer, e a nossa realidade é bem diferente, né? Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Você tá pensando o quê? Que isso aqui é o quê? Que são novelas que exibem na TV. O povo tá sofrendo em clima de Copa, de verde e amarelo no país onde tudo é moda. Gera revolta, holocausto urbano. É meio que difícil ainda continuar sonhando. Aí turista, vem aqui conhecer o Brasil real. Diferente do que eles fazem tanto que você conheça. Por causa do metrô, aeroportos, transporte público, assaltos que vem ocorrendo, a nossa gente sofrendo nas periferias, tá ligado? A nossa verdadeira vergonha nacional, o nosso resultado social.